ceder. Eu não vou me prostrar. Podem tocar a buzina, minha ordem vem lá de cima. Se Deus quiser nos livrar, só Ele adorarei igual Ele não há. Eu não adoro a outro Deus, não. Um dele é somente a minha adoração. Nabucodonosor pode até impor. Eu sirvo a um Deus vivo, só Ele do louvor. Babilônia, eu não sou daqui. Meu coração tem exclusividade. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais e verão o que o nosso Deus faz. Poderoso, Ele já passeia no fogo. Poderoso, Ele está conosco. Poderoso, Ele é forte e tremendo, Ele não falha. Poderoso, Ele é o quarto homem da fornalha. Eu sei a quem eu sirvo, o meu Deus é vivo. Meu coração é exclusivo, minha adoração é só dele, do meu Cristo. Eu não negocio a minha fé, eu não me prostrarei. Te guarda de todo mal, o Senhor te guarda na entrada e saída, agora e para sempre. O Senhor te guarda. O Senhor...